bullshit. Glide me towards you. No, something's left, and we're all Olá, damas e cavaleiros da podosfera, estamos começando mais um Crossover Digital. Eu sou o Hugo e o amor é como um rinoceronte, míope e impetuoso. Se não consegue encontrar um caminho, criará um. Só que não. Meu nome é Sandro Lazzari e a vantagem de ter uma péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Eu sou Emerson Teixeira Lima e a mente que brilha eternamente é aquela que aceita a diferença. Olá, sou Marciana e eu não tenho uma frase legal pra falar. Olá, eu sou a Temis e esse é um dos filmes preferidos, só não lembro por quê. Olá, eu sou o Jacques Cousteau e na verdade mesmo, eu quero ser John Malkovich. Olá. Que aqui é o Bonassoli e eu vou usar uma citação do próprio filme que a gente vai comentar aqui. Benditos os esquecidos, pois desfrutam até dos próprios erros. E hoje nós vamos falar de um excelente filme, acredito que muitas das pessoas que viram gostaram, que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. I still thought you were going to save my life, even after that. I know. Different. If we could just give it another go round. Remember me. Try your best. Maybe we can. Então, o filme é dirigido pelo Michael Gondry, né? Pra quem não sabe, ele dirigiu bastante clipes musicais e tal, ele tem uma pegada muito pop, assim, visualmente falando. Ele é um diretor assim, que casou perfeitamente com o roteirista, né? Que é o Charlie Kaufman. O Charlie Kaufman fez o Quero Ser John Malkovich, né? Citado pelo Jax, que é um grande filme, assim, ele estourou com esses roteiros malucos. E quando os dois se encontraram, é meio que foi um casamento perfeito, porque um supriu as necessidades do outro, assim. Foi uma coisa bem bacana. Depois, o Michael Gondry, desse filme, ele fez filmes separados também, sem o Charlie Kaufman. E o Charlie Kaufman dirigiu até um filme, de roteirista, passou pra dirigir. E ambos, assim, os trabalhos paralelos deles não foi tão excelente, assim, quanto... O filme é protagonizado pelo Jim Carrey no papel de Joe Barish e a Kate Winslet no papel de Clementine Kruczynski. Só fazer uma observação antes que eu me perca isso. É interessante notar que o trabalho da Kate Winslet foi sempre voltado para uma coisa mais formal, né? Ela sempre fez um trabalho daquelas moças de época e sérias, né? E apaixonadas. Enfim, todo mundo conhece ela pelo Titanic. E não só esse, tá? Ela fez vários trabalhos desse tipo. Já o Jim Carrey, ele fez... todo mundo conhece. É uma coisa cômica, né? E já pra começar, na escolha do elenco, a gente vê esse contraponto, né? Essa diferença que vai ser transportada pro roteiro de uma forma que eles invertem os papéis. A Kate Winslet vai fazer o Jim Carrey e o Jim Carrey vai fazer a Kate Winslet, né? Uma inversão de papéis, na verdade, né? No filme eles fogem um pouco do óbvio, né? Conta a história de um casal, né, que é o Joel e a Clementine. Eles ficam desiludidos com... Na verdade, ela, né, a Clementine, ela fica desiludida com o relacionamento deles. E ela resolve fazer um novo tratamento que surgiu, que faz com que ela esqueça a pessoa amada. E no dia seguinte, num determinado dia, ela some simplesmente. Quando o Joel vai procurar por ela, ela já não lembra dele e já tá namorando um outro rapaz. E o Joe fica desiludido também, ele não sabe o que aconteceu, mas ele acaba descobrindo desse tratamento e resolve fazer esse tratamento para poder esquecer dela também. E o filme se passa baseado justamente nessa luta dele ali dentro dos pensamentos dele, né? Como se fosse se passando dentro das lembranças dele, que vão sendo apagadas pouco a pouco o que ele lembrava dela. E o filme se inicia com o Joel falando do Dia dos Namorados. Porque, se eu não me engano, acho que o filme começa no Dia dos Namorados, né? De 2004. Isso. Dia dos Namorados. Então, nós temos no início ali o personagem do Jim Carrey, o Joel, acordando na sua cama sozinho ali e tal, e aquela música linda no fundo. Então a gente vai tendo um pouco o primeiro contato com esses questionamentos, né, que ele faz o tempo todo, principalmente acerca do amor. Ele até então não sabe o porquê disso, né? E então ele fala primeiro do narrações em off ali, né? Do que ele pensa ali sobre os Dias dos Namorados, né? Ele até diz, pensamentos avulsos para o Dia dos Namorados 2004. Aí ele fala que até a data foi inventada por fabricantes de cartões, né? Para te fazer sentir como um trouxa, né? E ele vai pro trabalho como um dia qualquer, né? Como um dia que seria qualquer. E ele decide repentinamente traçar um outro rumo na sua vida. Seguir por um outro caminho, né? Isso é muito metafórico, pois queria ouvir a opinião de vocês. Então ele fala em seguida, eu não sei porquê, não sou uma pessoa impulsiva. Isso ele falando sobre essa decisão repentina dele de seguir um outro caminho. Isso eu acho muito relevante também, porque aí já mostra o controle do personagem e o quão ele vai se desprendendo disso aos poucos. Então, queria ouvir a opinião de vocês sobre esse novo rumo repentino que ele toma no que seria mais um dia de trabalho e sobre essa nova sensação que seria a impulsividade, visto que a gente no começo já percebe que ele é uma pessoa muito equilibrada, digamos assim. Ele força a ter um equilíbrio maior, um controle, um autocontrole, e ele já diz logo no começo do filme que ele está agindo de uma forma impulsiva, algo que não é natural dele próprio. Quando a gente começa o filme, você tem uma sensação de confusão, porque você nota que os procedimentos são todos bem amarradinhos, que ele tá naquela rotina, meio conformista, meio depressivo, e de repente ele tem um insight e não sabe por que ele pega o trem e vai para aquela praia. Ao longo do filme, a gente acaba entendendo que foi uma forma da memória dele chamar de novo pela Clementine, esse impulso. Primeiro que você vê o vizinho dele, não sei, alguma pessoa que mora lá no prédio dele falando, ainda bem que você tem a Clementine, e ele dá aquele olhar de raiva pro cara, tipo, assim, a gente entende logo que ele acabou de terminar com a namorada e tá no Dia dos Namorados, entendeu? Então a gente já fica assim com essa impressão de que ele tá deprimido, ele tá triste por alguma coisa. Mas, se eu não me engano, no começo, o Temis, não acontece isso. Isso porque é ele nem lembra dela. É porque o começo, tem essa parte, tem o começo de novo com ele chorando. Uhum. Tem dois começos, na verdade, que a gente vai... Ah, é verdade, ele acorda já na cama, né? Então a primeira sensação... Ah, entendi, tô confundindo, então. Mas é totalmente lógico isso, e não tem problema nenhum você se confundir, porque o filme é justamente isso, ele não tem uma ordem cronológica, né? Já começa... aí, né, a se revelar um roteiro original, né, e brilhante, porque seria uma coisa bem rotineira e normal, um relacionamento desses com crise e tal, ele vai ser construído de uma forma totalmente brilhante e que te faz refletir muito mais do que talvez fosse de uma ordem mais cronológica, né. O que esse diretor disse é que a memória, ela é uma ilha de edição, então ele faz uma meta brincadeira com o próprio filme, ilustrando isso da memória. Tanto que você assiste e se confunde, né? Isso. Eu acho que no começo do filme é brincado, assim, é uma brincadeira sobre a rotina. Eu, por exemplo, eu penso muito na rotina, assim, eu tenho muito medo dela até. Isso é uma coisa existente na vida de qualquer um. Seja você sozinho ou seja você numa vida compartilhada com o seu relacionamento, amoroso ou não, enfim. E essa coisa de pegar um novo rumo na vida é muito interessante, ao meu ver. Assim, eu já tive vontades assim, repentinas de traçar e seguir para um outro caminho, pegar um ônibus e parar em sei lá onde, sabe? Conhecer novas coisas. Eu acho também que não é só essa questão da mudança de rumo para um personagem. Eu acho que isso é inerente de qualquer texto do Kaufman. Porque ele é um cara que, no seu roteiro especificamente, ele vai lidar com mudanças de personalidade. Ou com desvios dessa personalidade para um fim específico. Por exemplo, no CineDoc em Nova York, o cara começa a recriar a vida dele num set de teatro. No próprio Quero Ser John Malkovich, as pessoas encontram uma passagem para a cabeça do John Malkovich. Elas querem estar no papel de outra pessoa. Isso também acontece no Brilho Eterno, né? Que o Brilho Eterno, na verdade, é você tirar um pedaço dessa história, mas ao mesmo tempo ela vai estar lá. É tipo, você mudar sem mudar, entendeu? Sim, mas o que vocês acham que motivou ele, naquele Dia dos Namorados especificamente, sair da plataforma e não ir pro trabalho? Porque no próprio filme mesmo ele fala, né? Eu não quis ir pro trabalho dessa vez, no dia de hoje, né? Eu fui correndo pra pegar o trem pra... Não lembro o nome da cidade que ele pegava o outro trem. E não sei porquê. Eu já acredito que é porque ele tá tentando encontrar a sua outra metade. A partir do momento que ele acorda ali e não se lembra, essa é uma palavra que a gente vai usar muito, a lembrança. A partir do momento que ele acorda ali e não se lembra de nada que aconteceu antes e com quem, ele tá em busca de encontrar a sua outra metade. Metade essa que ele nem sabe que existe. Então ele traça esse caminho porque inconscientemente ele corre atrás disso, assim. Puxar um papo que a gente teve no podcast sobre Na Natureza Selvagem, eu acredito que um pouco dele decidir, tomar essa decisão de não ir pro trabalho, também passa um pouco pela própria natureza dele. Ele sabia dentro dele mesmo que ele precisava procurar uma pessoa. Ele precisava, não procurar uma pessoa, mas ele precisava procurar alguma outra coisa diferente. É um homem controlador que se torna repentinamente, de um dia para o outro e sem explicação, pelo menos por enquanto, até onde a gente está, ele se torna uma pessoa impulsiva, talvez porque a outra metade dele seja impulsiva. Eu escrevi num texto, Kel Bonassoli, não sei se você chegou a ler, assim, você pode ler depois, que eu acredito que não tem uma pessoa que não seja impulsiva pelo menos uma vez na vida, ou dependendo de quem. Não é só você ser impulsivo também, isso depende de quem tá com você e o que vocês podem fazer juntos, assim. Eu acho que isso é inerente, assim. Em certo momento da sua vida, você perde o controle e você quer se atrever a fazer algo diferente, entendeu? Eu acho que todo mundo tem essa necessidade. Eu, por exemplo, eu já peguei, assim, rumos, assim, diferentes e fui, sabe? Sem razão lógica pra isso, assim. Talvez pela minha necessidade mesmo de tentar sair um pouco, tentar fazer coisas diferentes, enfim. Isso é uma angústia que eu entendi perfeitamente, assim, do personagem, entendeu? Logo ali no começo, essa coisa de tentar buscar, assim, que vai ser explicado um pouco mais lá na frente. Concordo, faz parte da natureza humana e algumas pessoas têm isso mais expresso na sua essência, são mais impulsivas, mas quanto mais metódico você é, eu acredito que maior vai ser a angústia de ter algo nesse sentido, um impulso assim, e mais extremo. Então, quanto mais fechadinho você é, o momento da explosão vai ser de maior impacto. Eu acho também que quanto mais controlado você é, maior é o risco de você explodir. Exato. Mais vezes. Porque como sol, né? Cumulativo. Não, eu acho que se fosse botar numa metáfora, a gente poderia botar no, sei lá, vamos pensar em árvore. Pode parecer meio ridículo, mas, por exemplo, o coqueiro, ele é muito mais flexível e muito mais não preso ao chão, digamos. Então, quando bate um vento forte, o coqueiro, ele se mexe, sabe? Ele se adapta ao vento. Agora, se você, sei lá, se o vento bate muito forte numa mangueira, ela quebra. fui quando éramos intactos, projetos imaturos. Fomos modernos, nos couberam ternos, gravatas e moldura, cultura inferno. Fôssemos eternos quando era primeiro, primeiro e certeiro amor. Era indolor querer tudo, íamos na vida a cada fome, a cada fama. Primeira vez que ele tá andando, ele, primeira vez que ele encontra ela, ele tá tomando café, né? Tá sentado e ela tá lá também tomando e fazendo suas coisas. Ele dá uma olhadinha pra ela assim, meio tímido. Quando ele percebe que ela retribui o olhar, ele abaixa rápido a cabeça e escreve: por que será que me apaixono por qualquer mulher que me dê o mínimo de atenção? Isso ele escreve no seu diário. O seu diário, pra mim, representa o seu coração. Ele não consegue se abrir, ele é uma pessoa muito fechada, e ele vai escrevendo aos poucos no seu coração o que ele vai sentindo. É, assim, ele passa muito tempo escrevendo naquele diário, né? Acho que o filme inteiro ele passa transportando pro diário, em palavras, aquilo que ele tá sentindo e descrevendo as suas emoções. É, tanto é que nas próprias lembranças dele no filme, em diversos momentos ele pega o diário para poder tentar lembrar de alguma lembrança que ele possa esconder a Clementine para que ela não possa ser apagada, né? E é muito significativo, assim, eu acho que essa troca de olhar e tal, e essa dificuldade dele em conversar com ela ali, talvez não seja simplesmente porque ele é uma pessoa, sei lá, antipática, nada disso, ele não consegue mesmo, sabe? E uma coisa interessante também é que, se a gente perceber, pessoas que estão sozinhas, assim, querendo um relacionamento, ou não também, mas sente falta em algum momento da vida, eles sempre se perguntam assim, nossa, eu não encontro ninguém, assim, eu não encontro ninguém, não tenho como encontrar, não sei. Mas como que pode isso, se existem tantas pessoas ao nosso redor, assim? Se dia após dia a gente encontra com várias pessoas, troca de olhares, conversas rápidas, isso se deve ao fato, assim, de você não ter uma certa profundidade por conta do tempo. Todos nós trabalhamos, nos preocupamos com conta, temos que cuidar dos filhos, enfim. São tarefas diárias e são muitas tarefas que impedem que a gente tenha um maior contato com talvez o nosso vizinho, né? E isso foi uma coisa dita também no podcast do Na Natureza Selvagem. Eu acho que esses dois casts até se incompletam, até se a gente pensar. Acho basicamente isso. Que pela falta, pelas tarefas, pelas responsabilidades, isso não é ruim, mas também é bom saber revezar isso, de uma certa forma, até pra você mesmo. A gente acaba esquecendo de nós mesmos e desse contato. Primeiro, eu acho que é uma angústia de você não conhecer o outro o suficiente para se aproximar. Ninguém quer dividir algo com outra pessoa e ser inconveniente. Então, acho que isso dificulta muito duas pessoas que não se conhecem começarem um papo. E quanto à insegurança, de repente você achar, como Joel, minha vida não é interessante, eu não tenho nada para falar. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quem daqui costuma puxar assunto com gente aleatória no ônibus? Funcionando o que o Emerson e a Kel disse, às vezes algumas pessoas têm realmente muita dificuldade em conversar com outras pessoas. Às vezes é um problema de fobia social ou outras coisas que afetaram o passado e elas tentam evitar esse relacionamento. Eu era muito tímido, mas eu, depende da atitude da pessoa querer mudar. Eu faço isso. Às vezes eu pego um ônibus para qualquer lugar, como já fiz várias vezes, só para poder andar de ônibus e conhecer pessoas diferentes. Recentemente, fiz isso. E eu conheci pessoas fantásticas. Na última vez eu conheci um ator de teatro que é viciado em compras de feirinhas, sabe? Esse bateu papo durante várias horas. E conhecer pessoas de diferentes, sabe? Muito soleque, de você entender as diversidades que existem no mundo, que aceitar as pessoas diferentes também. Um exemplo que eu queria dar: uma vez eu tava muito entediado num domingo, olha só, em casa. Eu não tava nessa casa que eu estou atualmente, tava em outra. Enfim, aí eu saí com a minha mãe numa praça, a gente ficou sentado lá. E eu tenho muito, assim, eu sou muito observador, assim, eu gosto de observar as pessoas, apesar de não ter tanto contato com elas como eu queria ou gostaria, enfim, porque eu também sou uma pessoa muito tímida. E é estranho notar que você se sente tão sozinho às vezes, Mas se você sai e observa a vida que existe em torno da gente mesmo, a gente vê cada coisa, cada detalhinho, minúsculo até, que pode modificar o seu dia, sabe? Então lá eu vi mães brincando com o filho no parquinho, de balança, sabe? Pais brincando e brincando com o filho de jogar bola lá. Então é muita coisa que acontece, sabe? São muitas histórias. Eu fico imaginando assim, imagina se a gente chegasse nas pessoas e começasse a fazer uma entrevista com umas 100 pessoas. E descobrir o que, que elas passaram, o que elas sentiram, relacionamentos, sabe? É muita coisa, é muita história, é muito. A maioria são iguais, assim, mas tem as suas peculiaridades, assim. São diferentes de certa forma, sabe? Ou pelo menos foram sentidas de uma certa forma. Então acho que tem muito pra aprender nesse mundão aí, sabe? Oh, honey, you're so strong like chili powder in. Arms when you hold me in them, I never have a chance to get away. Eu acho que a Clementine traz justamente isso pro Joel, uma quebra naquele padrão dele de fazer sempre as mesmas coisas, uma pessoa que traz uma promessa de mudança, de diferente. Que ele achava que era louca, mas não, ela é legal. De conservador para impulsivo, né? E tudo começou com uma conversa aleatória no metrô, né? Exatamente. Ela vai pra perto da cadeira dele, eles começam a conversar, ela tira um sarro do próprio nome, né? Ele nunca ouviu falar. Oh, my darling. É. Eu até cantava mais cedo aqui antes da gravação. Ó, querida, ó, querida, ó, querida Clementina. Eles começam a fazer coisas ali, passar por momentos juntos ali, né? É interessante notar a importância dos objetos no filme, né? Se você perceber, assim, os objetos têm várias quebras da narrativa. Uma bem simples, assim, tem dois inícios do filme, né? Como a Kel mesmo falou, e corrigindo a Temis. Depois que ela vai na casa dela pegar a escova de dente pra dormir com o Jim Carrey, com o Joel, ali aparece um moleque, né, que seria o Frodo lá, esqueci o nome dele. Elijah Wood. Isso, ele bate na janela, o Joel fica sem entender o porquê, né, e ali quebra, volta pra uma outra cena, um outro começo, que seria o Joel chorando no carro com a música preferida da Clementine. Na verdade, esse filme... às vezes me fez eu me perder com relação à cronologia, tipo, do que realmente estava acontecendo e em qual ponto. Porque essa cena dele parada na frente da casa da Clementina se repete duas vezes no filme, né? É, ela faz o looping, né? Exatamente. E aquilo me fez olhar e falar, essa cena já aconteceu? Tipo, quando eu tava lá no final do filme, essa cena se repetindo, eu fiquei pensando, aquela do começo do filme era referência a essa do final? Ela já tinha acontecido e aquele era um processo que tava se repetindo de novo? É repetição. Uma boa pista é a cor de cabelo dela. É, sim. O cabelo azul, a cor de cabelo é um referencial, né? É uma coisa que faz a gente perceber um pouco a cronologia do filme. Isso. Tem que pensar que tudo ali aconteceu e você tem que observar o filme não como uma história, mas sim como momentos, que basicamente é o que acontece com a gente. A gente acaba um relacionamento, a gente não lembra de todo ele, ou só das coisas ruins. A gente lembra de momentos, pedacinhos, assim. A gente escolhe, muitas vezes, o que a gente quer lembrar. De certa forma, isso é um esquecimento, porque você nunca lembra do todo. Por ambição, por individualismo, talvez, por você... fica triste por tristeza, você nunca lembra do todo, você lembra de momentos. Então, essa é a forma mais eficaz de você assistir Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Você pensar na história deles como momentos, momentos que poderão se repetir. Afinal, eles se esqueceram, né? Eles se esqueceram e vão passar por tudo aquilo de novo. E já entraria numa questão que a gente também discutiu sobre destino. É, acaba no final de um relacionamento, acaba se criando uma memória seletiva de tudo o que aconteceu. Dependendo do desfecho do relacionamento, acaba se criando uma memória somente das coisas boas. Se terminou mal, é natural que a gente vá criar uma memória de algo só das partes ruins do relacionamento. É aquela história, é como aquela situação que eu falei no começo, né? Como eles tem a memória apagada, eles acabam aproveitando tudo novamente, o ciclo acaba se fechando e eles aproveitam como se fosse a primeira vez novamente. É, eu acho que isso é um problema do ser humano em si, né? Tudo que acontece de bom na vida do ser humano, às vezes as pessoas não guardam isso, né? Então não importa quantas coisas boas aconteceram, basta apenas uma ruim acontecer para aquilo ter sido literalmente um lixo, né? Não, mas peraí, relacionamento nunca acaba no melhor momento. Acaba quando a coisa vai desgastando e tá ruim. E essa seletividade da memória, ela também é de acordo com o tempo. Então você terminou o relacionamento que tava uma droga, e à medida que o tempo vai passando, aquelas coisas ruins vão perdendo a importância e você começa a lembrar das coisas boas, fazer paralelos. Sim, mas tanto da mesma forma... muitos casais voltam. Sim, concordo, mas eu já vi muito relacionamento acabar, tipo, por causa de briga boba, sabe aquela discussão de fim de semana que acontece e foi algo que aconteceu ali e o relacionamento acabou e, tipo, as pessoas não se falarem mais, porque a memória seletiva acontece, as pessoas começam a lembrar só do que realmente foi ruim. 90% das pessoas simplesmente esquecem do que foi bom. É porque não passou tempo suficiente. Talvez sim, ou talvez seja da natureza mesmo, talvez seja nosso simplesmente só querer lembrar do que nos convém. Eu acho que o grande problema, e o que deve ser comentado, é que a nossa postura diante de um relacionamento é, e muitas vezes, é errada. Porque nós pensamos no relacionamento como um prazer. Eu vou fazer, e vou fazer até ser gostoso, e não em duplo sentido. Mas o que a gente deve pensar é que relacionamento é, por si só, autoconhecimento. A gente tem que aprender a lidar com o relacionamento como uma forma de troca de experiência, onde você vai aprender através da imperfeição. Imperfeição que outrora seria perfeição você sendo sozinho. Porque perfeição, você sozinho, pode ser imperfeito para uma outra pessoa na visão dela. Afinal, um ponto de vista é a vista de um ponto. Cada pessoa tem o seu. É, isso que você falou é bem interessante, porque as pessoas costumam buscar pessoas pela afinidade. Pessoas que gostem das mesmas coisas, que façam as mesmas coisas. Cara, não tem chance maior de um relacionamento dar errado quando é baseado nisso. Porque os relacionamentos mais duradouros são de casais que encontraram justamente nas diferenças complementaridade ou atingiram um nível de respeito e compreensão suficientes para abrir mão de algumas coisas e equilibrar a vontade de um e do outro numa coexistência. Concordo plenamente. Acho que o principal de tudo também é você se sentir bem com a pessoa que tá do seu lado, né? Não adianta muita coisa... Eu acho, pelo menos, o meu ponto de vista. Não adianta muita coisa você... ter coisas em comum, igual a que eu falou, ou então ser coisas, ter pontos de vista diferentes, mas você não conseguir se sentir bem com aquela pessoa que está ao seu lado. Você não conseguir sentir a mesma coisa pela aquela pessoa da mesma forma que ela sente por você. Eu acho que isso é um ponto também que é importante. Às vezes as pessoas lidam com o relacionamento de uma forma muito vazia. As pessoas simplesmente se envolvem com outras pessoas, mas a parte do sentimento nunca é levada em conta, simplesmente é esquecido ou então deixado de lado. É, isso também é importante citar que tem muita gente que entra num relacionamento, às vezes, a ver, sei lá, um potencial numa pessoa, gosta de uma pessoa, porém já entra com aquela mentalidade de que, ah, mas pra ficar legal, essa pessoa que tá do meu lado poderia mudar isso, isso e aquilo. É um erro fatal. Infelizmente, assim, ó, pessoas que entram no relacionamento, elas não vão mudar por causa da pessoa que tá do lado. Elas podem até mudar por causa delas mesmas, mudar por causa de se sentir, de perceberem que elas vão estar do lado de uma pessoa que elas gostam, e para isso elas precisam abrir mão de certos preceitos para aceitar uma realidade diferente, uma pessoa que pensa de uma forma diferente, só que elas, ao colocar na balança, elas percebem que abrir mão de certas coisas é muito mais fácil do que estar sem a pessoa. Claro que não totalmente. Infelizmente, qualquer relacionamento que é baseado em uma das pessoas abrir mão de tudo que ela é em virtude da outra, não tem muita chance de dar certo, mas eu acho que, assim, é tudo uma questão de troca. É tudo uma questão do quanto tu tá disposto a abrir mão pelo outro pra se sentir bem do lado dele. Exatamente. Uma coisa que eu escrevi no texto também é que cada ser humano tem o seu tempo. E o tempo, muitas vezes, é diferente do tempo de outra pessoa. E às vezes, na maioria das vezes, nem a própria pessoa entende o seu próprio tempo. É meio confuso, mas é totalmente real o que acontece. E a gente tem o costume de não aceitar o tempo do outro. Relacionamento é respeitar o tempo do outro. Sem isso, não há relacionamento. Há conveniência. Conveniência é diferente de você se relacionar com alguma pessoa. E isso eu tô falando, tirando não só o relacionamento amoroso, qualquer relacionamento. Uma das frases que eu coloquei no texto também é assim. Isso aqui foi eu que escrevi, tá? Enxergamos o próximo como meu, quando nem ele é dele. Precisamos parar de exigir a igualdade para que assim possamos desfrutar a diferença. Então é basicamente isso que a Kel falou, que um relacionamento não é estruturado pela igualdade, sim pela diferença. E também não pode se deixar manipular pela culpa e pela angústia de querer que o outro supra os seus problemas. Então, ao mesmo tempo que há essa complementaridade, você não pode descontar no teu parceiro aquilo que você precisa desenvolver em si mesmo. É uma coisa complicada, né? Porque você tem que estar sempre em contato consigo e com o outro. Então, eu acho que é muito sublime, assim, o relacionamento que dá certo, porque é complicado mesmo. É aquela coisa, o teu compromisso principal é contigo mesmo. Tu tem que estar bem contigo mesmo para depois tentar estar bem com o resto do mundo. E relacionamento se inclui nisso também. Não adianta tu estar cheio de conflito interno e tentar achar uma pessoa que vá te ajudar a resolver esses conflitos internos que tu tem. Eles são internos, eles são teus. Primeiro tu tem que resolver o que está dentro de ti para depois. Exato, Sandro. E eu acho que o filme fala muito disso também. Porque tem essa frase que a Clementine diz para o Joel duas vezes. Ilustra perfeitamente. Ela fala assim: muitos caras acham que eu sou um conceito e que eu os completo, ou que vou mudar a vida deles. Mas eu sou só uma garota ferrada procurando pela minha paz de espírito. Que é exatamente isso. Você não pode depositar no outro a resolução dos seus problemas. Uhum. É lindo essa frase, lindo esse pensamento e o que significa, tanto no filme quanto na própria realidade, né? Eu acho que assim, um relacionamento, ele exige duas pessoas exatamente por causa disso, porque tu te relacionar contigo mesmo, tu não tem nada de novidade. Tu tem a si mesmo, tu te conhece, quer dizer, às vezes tu não se conhece muito bem, mas com o tempo tu vai se conhecendo, mas é sempre a mesma coisa. Tu tendo uma pessoa com quem tu te relaciona, com quem tu troca experiências desse jeito, acaba te agregando muito mais, acaba te dando uma visão diferente, às vezes até mesmo da mesma experiência, da mesma situação. Disso tudo que vocês estão falando aí, eu me lembrei de uma parte no final do filme, que a gente vai ficar citando o começo, meio e fim do filme, porque o filme tem a cronologia dele é meio complicada. Mas assim, é uma parte do final do filme que ele tá ouvindo a gravação dele falando das coisas que ele não gosta nela. E cada coisa que ele fala assim: olha, eu não. Eu gosto disso em você, não sei por que eu tô falando mal. E ela fica magoada e tal. Então, assim, a gente vê que uma coisa é ele tá em contato com as coisas que ele gosta nela no início da relação que atraem ele, e depois encarar isso numa rotina, né? O mesmo pra ela, né? Que tem aquela parte que ela fala assim na gravação. Ele é muito chato, eu não sou a pessoa que... Eu não gosto da pessoa que eu me tornei perto dele. E o legal é que, apesar de saber de todos os defeitos, mesmo eles tendo esquecido, eles sabem que são eles que falaram, então deve ser verdade, eles resolvem fazer tudo de novo. Mas uma relação mais íntima depende muito de conhecer um ou outro profundamente. Em qualquer relação humana, independente de quem for, já é muito complicada. Temos às vezes que engolir sapos, ser mais liberais da nossa própria personalidade para viver em harmonia. relacionamento amoroso, quando tem um relacionamento amoroso, precisamos mais abdicar do nosso tempo para poder ficar com a outra pessoa. Porque nós já temos muitos compromissos diários e tal, e precisamos gerenciar bem esse momento. Mas hoje em dia, os relacionamentos estão muito mais superficiais. Algumas pessoas, às vezes, só ficam com outra para ter ganho, alguma vantagem sobre ela. E também nós enfrentamos diariamente diferentes tipos de relacionamento, com trabalho, família, amigos, colegas, de contatos virtuais, faculdade também. E precisamos trabalhar bem essa forma para não misturar todos esses tipos de relacionamento. Cara, mas tem uma coisa, eu acho que assim, não é que... Tudo bem, alguns relacionamentos ficaram mais superficiais, mas eu vejo uma coisa também de ter um relacionamento, como as coisas, como a vida se tornou muito mais rápida, acaba se chegando a um nível muito mais profundo de relacionamento muito rápido, às vezes, com certas pessoas. E isso acaba, é aquela história, é a vela que queima muito rápido e se apaga rápido também. Às vezes não é nem a... Claro, relacionamentos superficial existem até pela velocidade com que a gente... Enfim, é uma consequência da rotina também, da velocidade com a qual a gente vive hoje. Mas eu vejo que mesmo os relacionamentos profundos, às vezes eles acontecem com tanta rapidez que acaba passando muito rápido. Coisas que às vezes levaria uma vida inteira acaba acontecendo num espaço muito mais reduzido. O que o Sandro falou, o Macena falou, foi brilhante, porque hoje em dia qualquer cara por aí, qualquer sujeito, ele tem lá no Facebook, né? Namorando com... em um relacionamento sério com... né? Se tornou basicamente isso. Essa relação através de uma tela de computador, só para você se exibir para seus outros mil contatos que você tem, que você não conhece ninguém, é basicamente isso. O engraçado, na verdade, é que... tem dois aspectos aí, né? Um, essa banalização de o relacionamento só é válido quando você muda o status, mas também tem o lado de que essas redes sociais hoje aproximam pessoas. Porque, por exemplo, um vizinho teu que você não conversa e por acaso você encontrou no Facebook e que por acaso gosta da mesma banda que você, pô, agora você já tem um assunto pra falar com ele. Ah, claro, claro. Tem um outro lado da moeda, né, que seria essa... Você pode, hoje em dia, você pode comparar os seus gostos com a outra pessoa, né? Você pode extrair conversas, extrair pensamentos ou até dizer para alguém, sem dizer assim, falar escondido, digamos assim, o que você é sem ela ter um contato mais rápido. Você pode se mostrar muito mais através dos seus gostos e comparar. Mas aí complica, né? Porque às vezes você encontra uma pessoa que tem a mesma personalidade que a sua, mas os gostos são totalmente diferentes. Ou vice-versa, tem os mesmos gostos, mas a personalidade é totalmente avessa da tua. Isso. Ou, aí o que importa no relacionamento? Viver essa igualdade ou conhecer essa diferença para poder te complementar? A gente não sabe ainda. Eu acho que quando você encontra um relacionamento na internet, você precisa tomar muito cuidado para não se iludir achando que encontrou a pessoa perfeita. Ou só porque tem essas similaridades. Tem, se a gente entrar na internet, tem muitos casos assim, casos bons até, que se resolveram bem, e é muito complicado falar disso. Mas em relação a essa coisa do tempo, né, que essa coisa da rotina, eu acho que o Sandro Lázaro pode falar um pouco, porque ele, afinal, ele é casado, né, o Sandro? Não, eu acho que assim, ó, principalmente, tu vai, eu até pela experiência que eu tenho com um relacionamento que começou à distância, eu conheci a minha mulher numa, digamos assim, numa aventura que eu fiz. Eu fui sozinho para uma outra cidade e fui conhecê-la lá, estava completamente sozinho, sem ninguém por perto, e acabei conhecendo ela por acaso. E assim, a gente nunca teve aquela coisa do namoro, sempre morando perto, pra gente se ver sempre pelo menos uma viagem de 2 horas de carro, ou 4 de ônibus, era complicado. A gente acabou tendo, assim, se conhecendo mesmo, assim, no dia a dia mesmo, quando a gente já estava casado. E é interessante citar que tu só conhece uma pessoa mesmo quando tu começa a conviver mais com ela. Tu começa a ter uma, tu começa a perceber que assim, ó, não é, é muito fácil tu conversar com uma pessoa, tu conviver com uma pessoa, tu ter um relacionamento com uma pessoa quando tu não precisa às vezes ver que ela tem defeitos, às vezes ver que ela tem certos gostos, certas manias que não combinam com os teus. Pra ir no cinema, ir pra balada, tu não necessariamente tu vai ver a pessoa por completo. Tu vai conhecer ela, na verdade, quando tu conviver com ela 24 horas. E aí é que, na verdade, a gente vai se apaixonar de verdade. Então, muito interessante o que você disse, e só para completar, eu acho que a rotina sim estraga um relacionamento a dois, né? E como alguém disse aí, que acho que é o pensamento que a gente chegou mesmo, né? Que a sua visão, a visão que você tem no começo do relacionamento, não por tentar conquistar, mas sim também por ser novidade, por você achar que pode ser diferente, enfim, é diferente do final do relacionamento. Então, para fechar isso, sim, eu quero fazer uma abrir ali uma falar um pouco, citar um pensamento que eu acho divino, assim, um dos melhores que eu já vi, e terminar com uma pergunta para cada um responder conforme o seu pensamento e o que você projeta em um relacionamento. Enfim, grande escritor e jornalista, se eu não me engano, o Mário Quintana, acho que vocês já ouviram falar. Ele, assim, ao longo da carreira dele, ele foi assim muito mulherengo. Ele teve os seus casos, enfim, isso eu acho que todo mundo sabe ou tem alguma noção. Ele morreu com quase 90 anos, né? E lá no final da vida, e ele morreu sozinho, tá? Ele nunca se envolveu com ninguém seriamente assim mesmo. E lá no final da vida, uma jornalista chegou para ele e perguntou: "Ô, Mário, né, por que que você não se relacionou com ninguém? Por que que até hoje você nunca casou, enfim, já que você teve tantas histórias e tal?" Ele vai responder uma das coisas que eu acho mais brilhantes, que ele fala: "Eu preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida." Boa. É boa, porém é de uma, digamos assim, autoestima Covardia. covardia e autoestima É. elevada absurda. Eu acho hipocrisia extrema. Exato, Eu também. exato. Essa era a palavra que eu ia falar. Porque assim, Hipocrisia ele tava extrema. partindo do pressuposto de que todas as mulheres solteiras, digamos assim, ou não sei qual era o que tinha na cabeça dele, mas que todas as mulheres que existiam o queriam. Eu acho que ele legitima o fato dele ser mulherengo com as mulheres esperarem muito. Tipo, tudo bem eu ter sido mulherengo porque eu não fiz uma só sofrer demais. Tipo, como se Oi. as outras com a esperança não tivessem sofrido nada, sabe? Eu tô Ou aqui tem só. a incapacidade dele de fazer uma feliz, né? Ainda tem isso. Tipo, eu acho tipo, uma hipocrisia absurda, cara. Então, ou uma desculpa para nunca ter conseguido ninguém, né? Discutir o pensamento dele mesmo com essa resposta é você também correr atrás para procurar o contexto disso. Mas enfim, eu acho que tudo isso muda conforme a idade e as suas experiências, e tudo isso é claro que todos estamos de acordo, né? Mas assim, o que a intenção principal dele, ao meu ver, seria não só o desiludido, não é nem não, a palavra principal é o desiludido. Ele teve certeza de que, com o tempo, com o desgaste, a pessoa ia se desiludir acerca dele, com a visão que ela tinha acerca dele, entendeu? Ele assume aqui o que. Então, Jacques, se você falou que essa frase foi hipócrita, né? Então, todos os homens, praticamente, 90% pelo menos, são hipócritas. E o que mais existe é mulher desiludida por aí, cara, porque as pessoas acham que vão ser tudo glorioso, entendeu? Então essa frase meio que prevê. Eu vejo o Mário Quintana nessa frase, ele saindo do tempo dele e falando: "Olha, se tivesse feito isso, iria dar isso." Então ele se assume algo que pouquíssimos homens fazem hoje em dia. Se assumir: "Eu quero isso e vou atrás disso." Não iludir uma mulher. Eu acho que o pecado mortal para o homem é você iludir uma mulher. Não desperte o amor de uma mulher se você não tem a intenção de amá-la, né? Eu Mas acho aí que. é que, mas aí é que tá, Emerson. Às vezes, eu não digo que isso acontece sempre, mas tem casos em que você não precisa fazer nada para poder despertar o amor numa mulher, digamos assim. Apenas o seu jeito de ser pode chamar a atenção de alguma mulher. E ela vai, tecnicamente, se apaixonar por você. Mas o fato de você não querer nada com ela, para ela já foi uma desilusão amorosa. Porque ela quis e você não quis. Você não foi hipócrita, você chegou pra ela e falou, eu não quero. Tipo, é uma opção sua. Mas, aconteceu. É, mas sabemos, eu acho, isso pode ser discutido, que a maioria dos homens não são sinceros. Eles simplesmente usam e iludem e depois descarta e passa pra outro. Olha só, o fato do que ele vai fazer quando fica sabendo que ela tá apaixonada por ele é uma coisa. O que eu tô querendo botar na pauta em questão é a desilusão amorosa. A desilusão amorosa é o simples fato de você ter uma perspectiva de ter algo com alguém e não conseguir, independente do que aconteça, entendeu? Para a cabeça de uma mulher, por exemplo, quando ela tá apaixonada, ou o do homem também, isso também acontece em ambos os casos, se você tá apaixonado por alguém, você chegar pra pessoa e falar alguma coisa, você tem a perspectiva de que aquilo vai dar certo, eu vou conseguir o que eu quero. Se a pessoa já não concorda com isso e não quer nada com você, pra você que tá apaixonado, aquilo já foi uma desilusão amorosa. Mas enfim, essa frase por si só, ela sozinha, ela não representa nada, mas o que eu quis dizer com ela é pra ela compor o nosso pensamento sobre que o tempo muitas vezes corrompe o que você acredita sobre a outra pessoa. Você pode ser esperançoso, mas você acaba se desiludindo por conta de erros pessoais. Também não vejo culpado nenhum. Você não estava bem com você mesmo. É isso que eu quis ressaltar. Eu queria que todos vocês me dissessem quem aqui acredita em amor à primeira vista. Eu já começo dizendo que eu não acredito. Eu também não. Hoje em dia é difícil isso acontecer. Não. Esquece hoje em dia. Tô falando em acreditar. Não é hoje nem no passado. Apenas eu não acredito. Eu não acredito. Olha, eu acho que assim, amor é uma coisa que é construída. Paixão pode até acontecer, mas amor é uma coisa que é construída com o tempo. Eu também não acredito. Eu tô com o Sandro. Tipo, eu acho que a parte... Se o amor existe, ele é construído. E não dito. Tipo, Hugo, é criado na primeira... Hoje em dia as pessoas têm amores... Na minha opinião, hoje em dia as pessoas têm amores até por não ver. As pessoas têm amores por ídolos, por imagens. Cara, isso é fanatismo, cara. Isso não é... Tá, defina amor, então. É, exato. A gente tá com um problema aqui de conceito. É, exato. Pra mim, isso que você tá definindo é fanatismo. Isso não é necessariamente amor. É, eu acho que é um conceito diferente. Amor, na minha opinião... É você saber que você tem alguém ou algo importante bastante na sua vida pra você, ao ponto em que você não se desprende dessa coisa ou dessa pessoa. Eu acho que amor não necessariamente é sacrifício, amor não é necessariamente fanatismo, mas o amor é incondicionalidade. Só uma coisa, Jax, eu acho que quando você fala que amor é saber... Você se contradiz, porque amor à primeira vista é você realmente... É, não é nem você saber, você não tem como você saber sobre a outra pessoa. Então eu acho que quando você... Não, Emerson, você sabe no momento que você vê. Você vê e você sabe que aquilo mudou a sua vida. Ok, entendeu? Entendi. Eu não acredito exatamente nas palavras do Jacques, mas eu acredito sim em amor à primeira vista. Então de 7 pessoas aqui, 4 pessoas não acreditam e 2 acreditam. A gente estava falando agora há pouco de tempo, né? Que cada tempo é diferente e que muitas vezes a própria rotina acaba estragando um pouco, fazendo as pessoas se desiludirem, né? Diferente do começo do relacionamento, só por conta do tempo mesmo. Isso é visto no filme a todo momento, isso é muito interessante perceber. A importância que eles dão para objetos dos dois personagens principais. Para começar, todo o processo de esquecimento é através do quê? Eles pedem para trazer os objetos, para você criar um mapeamento no seu cérebro, para você começar a fazer todo o processo de esquecimento. Ou seja, já começa aí a principal atenção para com os objetos dos personagens principais. Mas isso vai ser assim o tempo todo, assim, tanto a forma de se vestir, enfim, tudo, todos esses detalhes vão ser importantes para a trama. Essa coisa do tempo que eu estava começando a dizer fica muito vista também em outro detalhe, que seria quando a Clementine está deitada com o Joel no gelo, em que a parte dela está rachada. Enfim, se uma mulher, como disse a Kel, brilhantemente lembrou da frase, ela procura paz de espírito, é meio simbólico, né, e significativo aquela rachadura do lado justamente dela, né? O que não tira o fato de que o Joel tá mais perdido até do que ela, né? Isso não tira nada o fato. Agora, só pra terminar essa parte de discussão de relação e tal, primeira parte, pelo menos, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim. Qual é, pra cada um, dentro do que você acredita, a sua visão de relacionamento ideal? O que pra você é um relacionamento que dá certo, independente do tempo que durar? A minha vai ser fácil. Quando eu descobrir isso, eu te falo. Tô contigo. Não tem como eu definir isso. Eu não tenho a mínima ideia de como seja um relacionamento ideal. Eu acho que tem dois pilares básicos, é respeito e confiança. Sim. Qualquer relacionamento que tem e alimenta esses dois pilares, a tendência a dar certo é bem maior. Quebrou algo disso, fadado ao fracasso. Isso eu concordo. Pra mim, eu acho que o relacionamento ideal é aquele que te faz crescer mesmo te levando pra baixo. Uhum. Que é o que é, também eu acho, a questão do filme. Mas aí é que tá a pergunta. É relacionamento no geral ou relacionamento independente de se deu certo ou não? Relacionamento amoroso. Não, eu entendo. É o conceito do relacionamento amoroso, sim. Mas você tá falando em qual sentido? No que deu certo e as pessoas estão felizes até hoje juntas ou independente disso? A pergunta, eu acho que eu não sei se eu fui claro, mas é individualmente o que vocês acreditam para vocês, independente se vocês já viveram isso ou não. Sim, porque no caso com a teoria do Jax, foi justamente isso. Que um relacionamento que te leva para baixo, melhor, que te faz crescer mesmo te levando para baixo, para mim não é um relacionamento que deu certo, tecnicamente. Então eu não vejo isso como ideal. Não necessariamente, cara. Todos os relacionamentos têm altos e baixos. Não, é aquela história, né? Até um pé na bunda te faz ir pra frente. Isso. Ah, eu pessoalmente acho que o relacionamento dá certo. A não ser que você seja tenha algum tipo de descontrole em certo momento, tá passando por alguma dificuldade em que você se envolve com alguma pessoa, digamos, só pela necessidade, pelo lado mais financeiro, digamos. A partir do momento que você se envolve com alguém e começa a ter essa troca, a depositar certa esperança nele, independente como você vai terminar isso, porque fim de relação é muito complicada, mas eu acredito que independente do tempo que dura, dá certo. Porque você vai lembrar disso pro resto da sua vida, seja em momentos, seja pelo todo, seja o que mudou da sua vida ou o que não mudou. Então eu acho que o relacionamento ideal é aquele em que ambos, como disse a Kel, se respeitam e aceitam a diferença, porque a quebra de tudo é você não aceitar, é não você não, você, é aquela frase do Mário Sérgio Cortella, em que ele fala que o sábio é diferente de velho. Sábio é aquela pessoa que tem bastante idade e já viveu muito. Velho é aquela pessoa que e já acha que já sabe tudo e não precisa aprender mais nada. É diferente. É aquela pessoa que não aceita a diferença e não aceita novas coisas, novas experiências. Isso é ser uma pessoa velha. Oh, and there's this other one I like. It's by Pope Alexander, and it goes... It's Alexander Pope? Yeah, shit. It's just that I told myself not to say Pope Alexander and sound like a dope, and then I go ahead and say... It's no big deal. You're such a sweetheart. The quote goes, how happy is the blameless vessel's lot? The world forgetting by the world forgot. Eternal sunshine of a spotless mind. Each prayer accepted, and each wish resigned. I want to be a great, big, huge elephant. With a huge trunk like that. Clementine! I haven't heard that one. It's lovely. I just thought it would be appropriate, maybe. O processo começa, né, e é muito interessante, como eu já falei, dos objetos, enfim, isso eu não vou retomar. E começa a vir momentos aleatórios, isso que eu falei, momentos desprendidos de uma linha do tempo. Não tem nenhuma ordem cronológica no que acontece, a gente não sabe, e não sabe no final do filme também a gente não sabe, não tem conhecimento disso. E, assim, uma coisa que eu queria destacar é quando que realmente começa a necessidade do Joel em interferir o processo todo, né? Então, eu acho que é importante destacar o momento em que a Clementine chega tarde em casa, e é justamente esse momento em que ela bate o carro e avisa pra ele que bateu o carro. Isso já é um pouquinho mais pra frente, eu tô adiantando um pouquinho. O Joel fica muito irritado com ela, ele tá esperando ela no sofá até tarde da noite. E isso é uma das coisas interessantes, né? Porque uma das primeiras cenas do filme é quando ele acorda pra ir trabalhar, logo no começo do filme, que ele sai, ele acha que quem amassou o carro dele foi o carro do lado, né? E, na verdade, aquele ameaçado é justamente a Clementine. Exatamente, cara. Muito boa observação. Ele fica irritado com ela nessa cena e ela fala assim: você só está assim porque acha que eu transei com alguém. O Joey responde: eu acho que você transou. Aí ele complementa, né? Não é assim que você faz as pessoas gostarem de você? E eu sinto nessa cena toda aquela... Porque nessa cena, até ela se fecha e o Joel vai se afastando, sabe? Ele vai se afastando assim, como se o que ele falou fosse um soco no estômago dele. E isso tudo com a utilização das câmeras, né? Inclusive. Ela sai, assim, vai pro banheiro, triste com ele, e vai embora, tipo assim. Depois disso, acontece uma coisa que vai se perpetuar pro filme inteiro, que é ele tentar se redimir com ela. Essa é a quebra de novo, a terceira quebra na narrativa, em que você vai ter uma mudança drástica entre o que você querer esquecer e você querer buscar você querer buscar que eles pausem ali todo o processo, que volte um pouco ali no tempo e ele não faça aquilo. Enfim, ele começa a repensar o que ele vai fazer nessa exata cena em que ele afeta ela dessa maneira. A partir daí a gente vai ter momentos assim, não em ordem, assim, como eu disse. E a partir daí a gente pode discutir melhor, assim, os momentos em si. Não com uma ordem, assim. Vamos falar o que vier e o que você sentir necessidades. Bom, logo assim no início do filme, quando ele está na praia, ele vê o comentário, ele pega o diário dele, ele percebe que algumas páginas estão arrancadas. Logo no início do filme a gente não consegue entender o que é presente e o que é passado. Mas tem certos detalhes, acho que poucas pessoas notaram isso, depende... Se você for bem detalhista, no momento que ele vai à clínica e o médico pede pra ele trazer as coisas que ele que faz lembrá-la, ele pega, passou uma cena de 3 segundos, é bem rápido, aparece ele rasgando essas páginas, que durante o resto do filme não são mais comentadas. Tem outros detalhes também que você posicionamentos de objetos durante os cenários mudam entre as cenas. Tem que ser muito detalhista até perceber esse ponto, até que você, até porque tanto mesmo assim, na metade do filme, já comecei a identificar o que é passado, presente e futuro nessa cena. Até um detalhe também muito legal é que quando ele tá dentro da mente dele, né, tá sendo apagada, o foco da luz tá sempre presente nele, dá sempre aquele close no rosto dele, mostrando o fundo sempre escuro, negro, ou seja, algo que tá sendo destruído da mente dele, né? E outra cena também que eu achei interessante é quando ele está na loja, no Joey está na loja e a Clementine está evitando ele. Ela não reconhece ele e ele fica triste com isso. E no momento que ele está saindo do mercado da loja, as luzes vão apagando até que ele entra na sala do amigo dele, e lá ele conta toda a história, que ela apagou a memória e tal. Eu acho que nesse momento também já era parte da mente dele sendo apagada, porque essa cena que ele recebe o cartão é uma cena que faz lembrar da história que ele teve com a Clementine. Exatamente, ótima. Vai apagando a luz do corredor, né? Isso. O sonho, como a gente sabe, é muito significativo, né? Tudo representa algo que não o verdadeiro. Então, uma coisa que eu acho interessante notar é que se a gente está na cabeça, se a gente entrou, e eu disse aí como que foi e o início ali, se a gente está na cabeça do Joel, então quer dizer que a visão que a gente tem sobre a Clementine é a visão do Joel. É muito provável que a Clementine não seja daquele jeito que a gente vê ela, seja a visão que o Joel tem dela. Que na vida que tu pode dizer que é realmente desse jeito? A gente só vê a vida pelos olhos que a gente tem. Por mais que as pessoas, por mais que alguém te descreva alguma coisa, vai sempre passar pelo filtro dos preceitos que tu tem da vida. É, exatamente. Até que no ponto de filme, no ponto desse do filme, a gente só vê a personalidade da Clementine pelo ponto de vista do Joey. A gente não é apresentado a verdadeira personalidade da personagem. A gente só vê aquilo que o Joey construiu na mente dele, uhum, sobre a mulher. Claro, a realidade é assim, mas se a gente pensar no cinema, é muito difícil de se existir assim. Se não for, não estou falando de extremos, assim como de onde vai a guerra, o escafandro e a borboleta, que você realmente está nos olhos do personagem, ou até o Enter the Void lá do Gaspar Noé, que você já começa nos olhos do personagem. Muito bom profissional esse aí. O Enter the Void? Nossa. Uhum. É muito bom mesmo. Não sabia que você gostava, Kel. Fico feliz de ouvir isso. Fico feliz de ouvir isso. Se eu gravar, vou te chamar então. Beleza. Não é esse extremo que eu digo, sabe? Não é você olhar através da câmera com o olhar do personagem. Não é isso. É você ter os sentimentos que o personagem tem conforme o tempo vai passando ali e as situações vão ocorrendo. Eu acho que esse é o filme que eu mais me infiltrei no pensamento do personagem, sabe? No sentimento dele, entendeu? Por exemplo, isso é por causa da jogada de câmera também, o visual é muito pop, né? É interessante notar, porque o roteiro é brilhante por si só, a história é fenomenal. É uma história simples, mas bem contada, até através da desordem ali dos acontecimentos. Mas o visual te transporta de uma maneira muito interessante, que seria você se colocar no lugar do personagem. É tão assim que você acaba se apaixonando, entre aspas, pela Clementine junto com o Joel. E você torce por ele, pra ele parar aquilo ali e conseguir fugir com ela. Um adendo que isso não aconteceu comigo não, tá? Comigo também não, hein? Respeite. Nossa, vocês são monstros, então. Oh, eu chorei no final. Esse foi o filme que eu mais chorei na minha vida. Eu tive quase um ataque, sabe? Foi muito, assim. Porque eu ele não mexe chorei. Com... Eu choro em desenho animado, então eu não sou parado. Eu não chorei, caiu um cisco no meu olho, eu deixo bem claro isso. Uma das coisas que eu mais, assim, gostei do filme, uma das cenas mais importantes para mim, não é nem o final, que eu também acho lindo, seria a cena em que ele tá deitado com a Clementine e na cama ali, e os dois estão conversando. E ela, do nada, pergunta pra ele se... Joel, eu sou feia? E ela fala, continua, quando criança eu me achava feia. Às vezes acho que as pessoas não entendem a solidão de ser criança. Como se você não fosse importante. Eu tinha 8 anos e tinha esses brinquedos, essas bonecas. A minha preferida era uma boneca feia que eu chamava de Clementine. Eu gritava com ela, não pode ser feia, seja bonita, estranho. Como se, caso pudesse transformá-la, também mudaria magicamente. Ele olha pra ela numa atuação que eu nunca vi, assim, eu me arrepio só de lembrar. O Jim Carrey também é fenomenal nesse aspecto. Ele olha pra ela profundamente, mais sincero que eu já vi na minha vida, no cinema. E ele fala, você é linda. Ela vira pra ele e fala, Joey, nunca me deixe. Ele grita, né? Por favor, deixe-me guardar só essa lembrança. Então eu acho que aí fica explícito tudo, assim. Ela depositava a imagem dela numa boneca. Ela procura insaciavelmente se completar com alguma pessoa. Ela procura... constantemente alguém para salvá-la, nem que seja uma boneca. E ele, ali também, fica explícito a sua vontade, o seu desespero, eu diria que é desespero, de parar aquele processo todo e recomeçar com ela, não através do esquecimento. Entendeu? Acho que ele percebe tudo exatamente nesse momento. Essa cena também me lembrou muito isso, a questão da lembrança. Não adianta, eu posso, sei lá, as pessoas mudam, as pessoas envelhecem, as pessoas mudam, às vezes até mesmo de personalidade, certos aspectos da personalidade mudam. Mas o que realmente importa, o que eu vejo que realmente importa das pessoas que passaram pela nossa vida é o que a gente lembra delas. São os momentos, são as questões que são até mesmo, sei lá, as brigas, as situações que elas representam na nossa vida. Isso acaba, e não só pra gente, mas também isso representa pras outras pessoas. Concordo com o Sandro e ainda completo. Vocês lembram quando eu falei que o relacionamento dá certo quando, mesmo te levando pra baixo, ele te faz crescer? Eu acho que tem a ver com isso. Tipo, mesmo que no final dê tudo errado, você tá crescendo. Ali, quando ele quer lembrar da Clementine e de tudo que aconteceu, ele quer viver aquilo, mas a partir de ter a lembrança e mudar as coisas, é isso, cara. Ele aceita que ele tem que viver o luto. Eu acho que é essa a questão do filme. É você aprender a viver o luto. É você aprender a aceitar o ruim. Você simplesmente apagar uma coisa que não deu certo, ela vai dar errado de novo. Não adianta você tentar apagar as coisas que você fez de errado, porque elas vão se repetir, porque a partir do momento que você faz alguma coisa de errado, você teoricamente aprende com aquele erro. Ah, exatamente, aquela frase, quem esquece o passado está fadado a repeti-lo, cara. Exato. Grande ator brasileiro chamado Juca de Oliveira, não sei se vocês gostam, ele é, uhum. Assim, ele fez mais a carreira no teatro, né? A ele OBL fala... de O Clone. Isso fez também. Ele fala em entrevistas que eu gosto muito dele, assim, do pensamento e toda essa paixão que ele tem pelo teatro. Ele fala em entrevistas que, quando perguntado sobre o passado, presente, futuro, enfim, ele fala que o passado é a morte. Nesse ponto, assim, eu nunca concordei com ele, sabe? Eu acho que a morte é o esquecimento. Você tem que passar, você tem que viver, você tem que usar o que você passou na sua vida. Seja no presente ou no futuro, entendeu? Eu acho que a lembrança é tudo que nós temos. É só isso. É só isso que nós temos. Vai levar. Exatamente. A partir do momento que a gente quer esquecer isso, principalmente assim, se você mesmo quiser isso, buscar por conta própria, não por doença ou algo do tipo, se você faz uma coisa dessa, você está morrendo. Você deixa de ser o que você é para virar algo que você iria se tornar um dia. Isso é uma maluquice total, assim, tipo De Volta ao Futuro, né? Porque você deixaria de ser o que você é hoje e passaria a ser o que você é no passado, assim. Isso a gente pode cortar, porque é uma besteira do cacete esse negócio que eu falei. Ó, eu vou falar pra vocês uma coisa que é da sabedoria das animações infantis, e é uma grande verdade. Ontem é história, amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Vocês sabem quem disse isso? Mestre Yugi Wei no Kung Fu Panda. Isso. Boa, boa. Boa. E é verdade, porque se você for começar a pirar nas linhas de possibilidades de que um passado diferente poderia te trazer pro presente atual do futuro, que você não vive. Eu queria lembrar uma cena que me impressionou. Das memórias dele, quando ele tá tentando fugir dos pensamentos da Clementine, né, da vida que ele tinha com ela, que ele tenta ir pra infância dele. Ah, isso é genial. Eu fiquei muito impressionada com aquela cena do bebê, ele dentro da pia. E assim, dizer pra vocês que eu lembro de quando eu era bebê e tinha essa mesma sensação de conforto, você tomando banho dentro da pia, assim, com a mãe, né, te dando banho, aquela sensação de conforto e aconchego que tem. Eu lembrei, nesse momento, eu lembrei da minha infância. Não sei se aconteceu isso com vocês. Claro, claro, claro. O próprio momento quando ele tá lá sendo... tá sofrendo bullying lá, com os outros rapazinhos lá, e aparece a Clementine pra ajudar ele, ela pequenininha, assim, né, também de alguém tá te sacaneando, alguma coisa, você não tá se sentindo bem em algum lugar, e vem alguém, te abraça e te leva pra um outro canto, é uma coisa que eu me identifiquei demais também, assim, é algo aproximado com o que a Temis falou. E nessa parte, ele ainda vai tentar enfrentar o bully, né, dele... Que é, aí o garoto, você não me mete mais medo, aí ele vai andando assim, aí o garotinho minúsculo pega e submete ele, assim, ele cai no chão, sabe? Ele tentando enfrentar o medo dele, mas ele não consegue. Mas eu achei muito engraçado essa cena. Sabe o que é engraçado também? Porque assim, por que ele enfrenta? Porque ao mesmo tempo que ele tem a imagem do eu atual, adulto e valente, naquela memória ele ainda é a criança. Aquela reflexão do não dá pra mudar o passado. Você faz o melhor no passado com aquilo que você tem. Jamais que ele ia conseguir enfrentar o menininho com aquilo que ele tinha, quando era daquela idade. Perfeito. Até porque aquilo ali era uma lembrança que já tinha acontecido, né? Ele não ia conseguir mudar ela. Seria uma forma de enfrentar o medo que ele teve e fez com que ele fosse um adulto mais fechado, recatado. Eu vejo mais metaforicamente. Os nossos maiores medos surgem na infância e ele tava com medo de perder a Clementine. Eu vejo assim. Ele acaba indo pra lembrança que foi mais traumática da infância dele. Faz sentido. acontece no filme, uma das, né? Porque eu tive várias explosões de cabeça, né? Essa é uma das explosões de cabeça. Que você percebe que aquela cena do início do filme, na verdade, não é a cena de encontro, a primeira cena de encontro deles, o primeiro encontro, né? A primeira vez que eles se falaram. Aí você fica nesse conflito, se o que vale a primeira ou se o que vale essa é a segunda, né? O momento que eles estão na praia e ele nota ela e eles começam a conversar. E ele foi e estava lá por acaso, encontrou ela por acaso. E ele estava com um casal de amigos, foram para a praia e ele se sente atraído. Inclusive, eu acho engraçado como ele fala, né? Que ele se sente atraído pelas costas dela, né? Ele fala. Eu nunca imaginei uma pessoa se sentir atraída pelas costas de uma pessoa. Então, assim, eu achei interessante. E nesse momento a gente fica, ué, mas eles já não se conheceram pela primeira vez naquele início? Estão sendo de novo? A gente fica nesse conflito, né? Aí é que tá também uma explosão de cabeça ainda maior nessa cena. Porque será que essa cena da praia foi realmente o primeiro encontro deles? Ou assim, já não tinham se encontrado antes ainda? Eu sinceramente acho que não, realmente não importa, assim. Pra mim, aquele foi o começo de tudo. Pra mim foi. Entendeu? Até pela importância que teve aquela cena e por como me afetou também, sabe? Como foi forte aquilo ali pra mim, foi forte, assim. Não, e o pior de tudo é que ele tinha a lembrança daquela cena, só que sem ela, né? Porque em vários momentos do filme ele fala que ele tinha ido naquela casa, que ele tinha se sentido estranho, porque ele já havia morado numa casa ali perto com alguém, com a Naomi, não é? Que ele já tinha se relacionado. E em todas essas vezes que ele lembra da praia, ele não lembra dela na praia. Só em um momento que ele vai lembrar, que foi quando ele lembrou da primeira, tecnicamente, da primeira vez que ele a viu. O retorno, né, que daí passa o apagamento da memória e tem aquele momento da vivência reflexiva, que é quando ele tá na praia, olha ela de laranja e ele analisa de novo o que ele viveu. É a primeira vez e ao mesmo tempo tem toda a importância e a interpretação que ele deu. Esse filme, ele mostra que a gente não tem controle dessas coisas e que muitas vezes, além do que é consciente, do que a gente racionaliza, tem um impulso primordial de você ir de encontro para aquela pessoa que é importante e foda-se se ela vai te fazer algum mal, vai te fazer sofrer, porque você gosta dela. A história vai se repetir. Sim, exatamente. É o recomeço, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, eu sou uma pessoa muito tímida, né? E já tive relacionamentos, digo, de uma forma mais ampla, em que a pessoa era mais, bem mais extrovertida do que eu, e eu meio que era levado por essa coisa dela ser mais saída um pouco. Não sei se deu pra entender. Sim. Então, essa cena e o que ele fala pra ela, e como eles se conhecem, e como ele fica com medo, olha aí de novo, medo, dessa novidade, mesmo querendo estar lá, me pegou muito, assim. Porque eu já tive isso de querer estar, mas não ter forças o suficiente para estar realmente. E isso fica explícito quando ele entra naquela casa. I'm gonna go find a bedroom and see if there's something more. Ruth. I'm ruthless at the moment. I really should go. I gotta catch my ride. So go. I did. I thought maybe you were a nut. But you were excited. I wish you'd stay. I wish I'd stayed too. Now I wish I'd stayed. I wish I'd done a lot of things. I wish I had. I wish I'd stayed. I do. Well, I came back downstairs and you were gone. I walked out the door. Why? I don't know. I felt like a scared little kid. I was like, it was above my head. I don't know. You were scared? Yeah. I thought you knew that about me. I ran back to the bonfire, trying to outrun my humiliation, I think. Was it something I said? Yeah. You said so go. with such disdain, you know? Oh, I'm sorry. It's okay. Jolie? What if you stayed this time? I walked out the door. There's no memory left. Come back and make up a goodbye, at least. Let's pretend we had one. E ele fala, eu achei que talvez você fosse louca, mas você era interessante. Ela fala, eu gostaria que você tivesse ficado. Ele fala, eu gostaria de ter ficado também, agora eu gostaria de ter ficado. Eu gostaria de ter feito muitas coisas, eu gostaria de ter ficado. Ela fala, eu desci e você tinha ido, por quê? Não sei, senti-me um menino apavorado, era mais forte do que eu. Aí ela fala, estava com medo? Estava, pensei que soubesse que eu era assim. Corri de volta para a fogueira, tentando superar minha humilhação, eu acho. Foi alguma coisa que eu disse? Foi. Você disse, então vá, com tanto desdém. Aí ela fala, me desculpe, tudo bem. E se você ficasse dessa vez? Aí ele continua falando, eu saí pela porta e não sobrou nenhuma lembrança. Volte e faça uma despedida ao menos, vamos fingir que tivemos uma. Adeus, Joel. Aí ele fala, eu te amo. Ele não responde adeus, ele fala, eu te amo. E ela responde, ela sussurra no ouvido dele, encontra-me mortal. A partir daí a gente vai voltar pro começo e vai ser realmente o recomeço deles. A partir desse diálogo, que pode ser extraído várias coisas nele, como o estava com medo, estava, pensei que soubesse que eu era assim. Isso pode remeter diretamente, como o Jax falou, pra infância, onde ele tinha medo e ele era assim o ponto mais fraco e sofria com isso, sofria por essa fraqueza, por esse medo no tempo da infância com os coleguinhas e mais tarde com os possíveis relacionamentos, né? Bem rapidinho, você falou dessa questão da forma como eles se conheceram e do medo. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa cena foi quando ele fala, você sentou do meu lado, perguntou se podia pegar o meu frango e já foi logo pegando. Nossa, quanta intimidade. E as pessoas que são mais introspectivas têm bem isso. Eu tenho amigos que são assim. E quando você tem esse contato mais físico, pô, enfiou a mão no meu prato. É intimidade pra caramba, que seria um direito adquirido e rompe teus conceitos. Sim, verdade. Não, mas eu sou meio assim também. Muito tímido, isso é muito verdade. Não, pessoalmente, assim, eu sou, apesar de não padecer via internet e tal, mas pessoalmente eu sou muito tímido também. O fato de, sei lá, eu me coloquei muito no lugar do Joe nesse momento. Porque, sei lá, eu vejo até por mim, às vezes até pessoas que estão muito, muito mais próximas de mim, eu acabo me sentindo meio que, sem conotação nenhuma, mas até meio que invadido no momento em que, sei lá, acontece de pegar alguma coisa que é minha, sei lá, até mesmo uma visita em casa, algum amigo vem aqui em casa, às vezes, até mesmo de entrar no banheiro aqui de casa, até às vezes eu me sinto meio, me vejo meio constrangido mesmo sem querer, porque sei lá, eu me sinto invadido mesmo, essa é a questão. Eu me vi muito no lugar do Joe nessa cena. Eu falo que o verdadeiro amigo é aquele que já abre a geladeira sozinho. Exatamente. Então os objetos e as suas coisas também fazem parte da sua individualidade, né? Todo o universo que te cerca é você também. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Já podia falar da conversa deles a partir do momento que eles escutam as gravações e tal. Mas sabe que tem uma coisa que a gente esqueceu de falar? Porque a gente tá focando muito neles dois, né? Ah, mas você tá falando do doutor, né? Do relacionamento dele com aquela menina, que eles apagam várias vezes a memória dela. Eles falam desses dois aí só pra estruturar melhor a coisa do esquecimento e fazer um contraponto entre uma pessoa que tá esquecendo e uma pessoa que já esqueceu. E como isso vai resultar na vida dela. Então eu acredito que nem seria muito importante a gente falar sobre esse caso, porque isso aí é só uma outra visão do mesmo caso. E na verdade só a justificativa do botar a verdade na cara dos outros também, né? Porque ela pega todas as fichas de pacientes e manda aquela cartinha. Exatamente, é isso não tem, sim. Não tem no começo do filme uma mulher que sempre que ela tem um relacionamento e acaba, ela vai lá apagar? Não, tem uma ligação no telefone que ela discute com a paciente e fala assim, não senhora, nós não podemos fazer esse procedimento mais de 3 vezes ao mês. Exatamente, isso. Olha que detalhe. Eu acho que essa é a estruturação da memória também. Serve pra não, isso. Não, e prova que o processo é falho, né? Porque com a Mary Jane aconteceu e ela teve que refazer várias vezes. Tanto que você vê que tem várias caixinhas. Mas lá, nenhum momento, né? Fala que foi feito várias vezes. Não é dela, é que ela pega de todos os pacientes. Ah, é dela? Não é dela? Que mostra no carro dela, não. É porque ela rouba toda a documentação de todos os pacientes e começa a fazer aquelas cartas. Ela faz pro Joel, faz pra Clementine e sabe lá mais pra quem. A Mary Jane. Pronto, agora deu. A Kristen Dunst teve que apagar também a memória dela. E não é mais, e é mais de uma vez que ela considera que eles apagam a memória dela. Com base no que você que é mais de uma vez? Não tem isso, é uma vez só. Eu lembro dele falando lá, o doutor fala que eles apagaram, aí ela tentou de novo. É de novo porque já foi assim, eles eram amantes, ela apagou a memória, e daí a mulher vai atrás e vê a menina, e daí que ela fala que foi apagado, não seja um monstro, deixa ela saber. Mas em nenhum momento fala que foi mais do que aquela uma vez. Isso fica explícito com aquela mulher mesmo que fala, que ela atende o telefone e fala, ah, você quer fazer de novo? Não, não dá porque é 3 vezes mesmo, como alguém falou aí. Só uma coisa, só colocar em outras palavras, não sei se vocês concordam, a Temis falou que o processo, como visto nesses detalhes, ele é falho. Eu acredito que o processo em si não é falho, o processo em si é vicioso. A partir do momento que você pode esquecer, você não vai parar de fazer esse processo. Você vai querer esquecer tudo que passa na sua vida de ruim. Numa impulsividade, ó, volta essa palavra, impulsividade. No momento de impulsividade, em que você quer tá mal com o parceiro, tá mal com alguma coisa na sua vida, você vai lá e faz o processo pra esquecer de novo, entendeu? Então acaba se tornando um vício. E isso é mostrado, assim, muito ocultamente no filme. Não é explícito essa ideia. É, acaba se tornando uma muleta, né? Digamos assim, é um passe livre pra te fazer qualquer porcaria isso. Com a tua vida e a qualquer momento tu pode ir lá e deletar o que não te interessa. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. I'm not perfect. I can't see anything that I don't like about you. But you right will. Now, I can't. You will. You know, you will think of things. And I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Okay. Okay. Okay. Change your heart. Look around you. Change your heart. Depois que tá na cabana, a cena que a gente falou, como eu disse, a Clementine sussurra no ouvido dele pra encontrar ele em Montauk, onde seria, no início do filme, o novo rumo, entre aspas, tomado por ele. Ele vai pra Montauk pra, de certa forma, encontrar ela. Foi o sussurro que ela disse no ouvido. Esse é o grande mistério que liga tudo. Então esse foi o último diálogo e depois acontece tudo de novo, que a gente já viu, que seria esse recomeço dos dois, né? Começo dessa relação, eles fazem praticamente a mesma coisa, deitam no gelo, ela vai embora com ele, acorda de manhã com ele fazendo cocoricó no ouvido dela. Ela fala, posso dormir na sua casa? Ele fala, pode, aceita. E ela fala, vou pegar minha escova de dente e volta tudo de novo, isso que eu quis dizer. E nesse processo, eles estão dentro do carro, E ambos receberam fitinhas, né? E o Joel coloca dentro do carro e começa... Aquilo, na verdade, seria o depoimento que ele deu na hora de fazer o esquecimento. Antes de fazer o esquecimento, ele deu um depoimento e tal. E essa fita seria o depoimento. A Clementine começa a ouvir tudo o que o Joel falou sobre ela, em relação sobre o seu cabelo, sobre várias coisas. Enfim, esse contramonto sobre o final do relacionamento, ele começa a falar sobre ela e sobre as coisas ruins que ela tem, etc. Depois, quando eles chegam ali no corredor, eles são, os dois ouvindo o que ambos disseram entre si, eles se sentem muito constrangidos, né? O que seria normal, cada um tá falando mal um do outro, mas eles nunca se viram, e essa é uma sensação muito estranha, assim, pelo menos passa isso. E eles ficam muito sem graça e tal, e começam a repensar, a partir de então, como que eles estão apaixonados entre si, eles estão começando a se apaixonar entre si, mas eles já se apaixonaram, já se amaram, e já se destruíram, já se desiludiram. Então é estranho notar esse sentimento que ambos têm agora, ouvindo a gravação, entre o começo e o final. É o começo versus o final. É a diferença, de novo aí, como eu disse lá no começo, em que a diferença perpetua por todo o filme. Seja a escolha dos atores, os personagens, a maneira que ele vê, a gente sempre vai ter a diferença durante todo o filme. E a diferença tá aí também entre o começo de uma relação e o fim sendo ouvido pelos dois ali. Na verdade, eles voltaram, né? Tipo... Eu acho que, com certeza, eles voltam ali. Exato. Eles sabem que deu errado, que provavelmente vai dar tudo errado de novo, mas eles não se importam, eles não querem saber, eles querem tentar aquilo de novo, eles se amam. Eu acredito mais profundamente na mensagem que foi passada ali, é que aquela cena final foi o momento em que eles viram os defeitos que um tinha, acreditava que o outro tinha, e passaram a aceitar esses defeitos, entendeu? Tanto que na cena final ela fala, mas você acha aquilo tudo de mim, né? Dando a entender de que ele vai voltar a achar aquilo dela. Mas ele fala, tudo bem, ele não tá se importando mais com aquilo. Então ele passou a aceitar que ela tinha defeitos e ela passou a aceitar que ele tinha defeitos também. Eu acho que a grande mensagem desse filme é, assim, ao saber que a pessoa que tá do teu lado, ela tem qualidades, tem defeitos, tu teria coragem de continuar com essa pessoa e dar um passo adiante no relacionamento? O filme se resume a isso, é tu vê a pessoa do teu lado não de uma forma tão idealizada, mas como... Até mesmo nesse caso, tomando um choque de realidade, mas tu vê a pessoa de uma forma completa e tem que tomar a decisão se tu vai continuar com essa pessoa ou tu vai sair desse relacionamento. O Sandro, acho que não é nem isso. Eu acho que todo mundo vai saber que outra pessoa, num relacionamento, vai saber que outra pessoa tem qualidades e defeitos. Isso acontece no filme, no final. Eles sabem que um ao outro tem defeito. Eu acho que a questão é, você vai abrir mão da sua individualidade para conviver com a individualidade do outro. Problemas e defeitos não são o real problema. O problema é a individualidade que cada um tem em si. Relacionamento é isso, né? Você tem que aceitar a diferença um do outro. Não, eu só queria fazer uma pergunta só então. Porque eu acho que o final, ele deixa aberto, ele não diz em nenhum momento que eles vão voltar a se relacionar, tá? Por isso que termina assim, sem motivo nenhum, vamos chegar lá daqui a pouco. Mas antes disso, pensando que eles vão voltar ao relacionamento, eu queria perguntar pra vocês assim, qual vocês acham que será o caminho deles? O que será que vai acontecer? Eles vão dar certo dessa vez? Não vão dar certo? O que de diferente e igual vai acontecer nessa segunda tentativa de relacionamento dos dois? Eu acho que é justamente o que eu falei. A partir do momento que eles aceitam que ambos têm defeitos e começam a enxergar que aquilo é indiferente porque eles se gostam e vão ficar juntos da mesma forma, eles, dessa vez, eles vão conseguir dar certo por isso, por um aceitar os problemas que o outro possui e simplesmente dizer justamente para si mesmo que aquilo não é importante, que o que é importante é eles quererem estar juntos. Mais alguém? Eu não sei, cara. Eu fiquei na dúvida também, assim, não sei. Porque isso depende muito especificamente de cada um, né? Não sabe. A gente não sabe qual é a disposição que cada um tava. Então a pergunta fica pra vocês. Se vocês soubessem que alguém pensa isso de vocês, vocês dariam uma segunda chance? Eu acho que esse finalzinho do filme é uma conexão com uma parte que fala lá na gravação. O Joel diz assim... Que desperdício de tempo conviver com uma pessoa pra descobrir que é uma desconhecida. E na ultiminha cena, eles discutem sobre, ah, mas eu não acho isso de você, mas você vai achar, e eu vou me entediar, porque é isso que acontece comigo, e os dois falam, ok, ok, e choram, e riem, é isso, o assunto aqui não é uma segunda chance, mas é justamente em conviver com esses problemas e encontrar algum ponto em comum que sustente a relação. Uma coisa só. Palmas pra você. Fiquei com vergonha, tio. Tô imaginando a Kel fazendo tipo aquelas reverências de princesas, assim. Eu acho interessante dessa cena, que como a Kel mesmo falou, em que o Joel pede pra esperar, né? Espera, espera! Aí ela meio que, né, esperar o quê, né, como, por quê? Ele fala, não sei, eu não sei o que tá acontecendo aqui, só espere. Então eu acho que esse momento de confusão, é interessante notar que eu sinceramente não me importo mesmo se eles vão voltar depois, isso não importa, não é filminho qualquer. Então, eu acho que essa é a diferença, que ele não te dá uma resposta em nenhum momento. Esse momento de confusão dos personagens, eles não sabem o que vão fazer, eles não sabem por que tentaram esquecer, eles não sabem nada. Eles estão confusos ali, mas ao mesmo tempo eles querem estar juntos. Eles querem viver essa confusão juntos. E isso responde qualquer pergunta do que vai acontecer posteriormente, sabe? Então, eu queria que vocês me dissessem qual foi a conclusão final que vocês chegaram, o que esse filme representou pra vocês e qual foi a mensagem que vocês acham que ele deixou. Bom, o que eu achei do filme? O filme, na verdade, pra mim, representa uma grande alegoria ao fato de que as experiências que a gente tem na vida não basta, não estão ali simplesmente porque a gente passou por elas, e sim porque a gente precisa passar por certas coisas pra crescer. Existe em toda e qualquer experiência, seja boa ou ruim, alguma mensagem, algum ensinamento que a gente precisa pra gente crescer mais. Não vai ser apagando uma memória ruim que a gente vai conseguir se livrar de um problema que a gente tem. Não é, às vezes, pegar uma memória, não quero mais me lembrar disso aqui. Tudo bem, tu não quer lembrar mais, mas isso aconteceu na tua vida. Tu deixar de lembrar de alguma coisa não quer dizer que isso vá deixar de existir. As pessoas podem deixar de existir pra ti, mas elas não deixam de existir pro mundo. Qualquer coisa, qualquer atitude que tu tenha não vai impactar somente em ti, mas sim nas outras pessoas que estão ao teu redor. Eu acho que pra mim essa é a grande mensagem, a grande lição que o filme passa. E outra coisa também, é a coisa do aceitar a pessoa como ela é, aceitar que a única coisa que tu pode mudar nessa vida é a ti mesmo, a coisa que tu tem que pensar primeiro em mudar a si mesmo para depois tentar mudar alguma coisa ao redor. Não adianta entrar em algum relacionamento esperando que a pessoa que está contigo vá mudar simplesmente porque tu quer que ela mude. As pessoas somente mudam no momento em que elas percebem que elas precisam mudar. Não necessariamente pela vontade dos outros. Eu acho que essas, pra mim, foram as principais mensagens que o filme passou. Eu vejo esse filme como a crônica da princesa e o sapo. A princesa é a Kate Winslet, o sapo é Jim Carrey. O sapo precisa ficar bonito, ele precisa resolver os seus problemas. E a princesa, um tanto quanto egoísta, mas não por seu objetivo próprio, é uma coisa dela, precisa do sapo para pegar a bolinha dourada. O rei vai ser o rei que, no caso, fala para a princesa agir de maneira justa. É a empresa toda, tudo aquilo que vai dar um rumo para ela, vai fazer com que ela fique junto do sapo. E é isso. No final, a princesa beija o sapo, pega a bolinha, o sapo beijado vira o príncipe, o rei sai da história e os dois meio que entendem que um precisava do outro. Entendeu? Eu acho que é isso. Vai lá, Marcelo. Bom, eu com esse filme eu vi que o quanto é difícil e complicado uma relação amorosa e não faz pensar o quanto devemos fazer para resolver os problemas que existem entre as duas pessoas. Eu queria dizer que esse filme é um dos preferidos. Já falei isso, vou falar novamente. E que ele me impressionou não só pela filosofia que ele passa no final, a mensagem, né? Mas assim, pelos atores, que eu fiquei muito mais fã do Jim Carrey, muito mais fã da Kate Winslet, por essa diferença que a gente vê, né? Que, como falaram no início, a diferença dos personagens que eles faziam antes e esses personagens que eles estão fazendo agora. Então isso pra mim foi muito marcante. A época que eu assisti esse filme também foi muito marcante. Então esse filme tá no meu coração, assim. Eu vejo, revejo, e cada vez que eu vejo novamente, eu presto atenção em novas coisas. Porque ele é muito cheio de easter egg, assim, né? Então eu recomendo muitíssimo quem chegou até agora e ainda não tinha visto o filme, que recebeu muito spoiler, né? Mas eu recomendo muitíssimo. Pra todo mundo que me pergunta, eu recomendo esse filme. Something in your eyes makes me wanna lose myself. Sobrou você e a Kel, Emerson. O brilhante de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, olha aí a redundância. É o nome. É passar uma mensagem que tá presente na história do homem desde a sua origem. Esses conflitos de contato com o outro, de timidez, enfim. Tudo isso que a gente falou nesse podcast está presente na vida há muito tempo. E você que se acha estranho por tê-los, né? Você não é estranho, você só é mais um que sente exatamente a mesma coisa que todos, seja velho, seja uma pessoa fria, seja uma pessoa mais emotiva, qualquer uma vai experimentar algum dia, acredite ou não. Então eu acho que o bacana do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é trazer essa mensagem tão, tão essencial para uma visão jovem, para uma cultura jovem. Afinal, o filme é para a cultura pop. Seja por causa da cor ou por causa do próprio formato de câmera e tal, que parece uma coisa bem clipe, né? Isso é a influência do diretor. Então eu fico muito feliz mesmo que exista um filme com esse conteúdo, com essa bagagem, com tanto a dizer para os jovens. Isso eu acho muito interessante. E eu falo isso por experiência própria. Eu assisti esse filme muito jovem. E eu, por ser uma pessoa tímida e por ser uma pessoa com conflitos muito grandes, assim, seja na própria família, enfim, não quero entrar muito nisso, mas assim, o cinema me ajudou a esclarecer algumas ideias e me assumir. Eu aprendi a me assumir por causa do cinema. E muito disso é por causa do Brilho Eterno, por causa do Joel, né? Que eu sempre me inspirei muito nesse relacionamento dele com ele mesmo, muitas vezes, mas também ele com o seu amor, a sua princesa, por que não, como disse o Jax. Então eu acho que essa mensagem que eu deixo, assim, é um filme importantíssimo pra mim e pra história do cinema também, mas eu acho que tem muito conteúdo a dar, e eu acredito sinceramente que não tenta, é uma mensagem que eu queria deixar, não tente definir as coisas, não tente definir o que é liberdade, o que é paz, o que é amor, a paixão, não tente definir. A partir do momento que você tenta definir, você se consome na sua busca insaciável por definir qualquer coisa que seja da vida. Então o que eu digo é, sinta as coisas. É muito mais eficaz e você vai aproveitar muito mais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite. Esse filme é uma graça. Ele é especial porque ele transpõe a semiótica das coisas. Além dessa perspectiva que você tem de relacionamento, você tem também esse contraste com a construção da memória e da mente. Tem uma série de referências à filosofia, à psicologia. Algumas pessoas interpretaram como psicologia das cores, as mudanças de cabelo também. E a forma como os objetos somem, aparecem e desaparecem. É incrível. Eu recomendo que você assista esse filme com a mente aberta. Se você estiver meio deprimido, talvez seja a chance de você se debulhar em lágrimas e fazer uma reflexão na sua vida também. E é isso, gente. Obrigada, e pode fazer jabá? Deve fazer jabá, com certeza. Então, se vocês não se entediaram de mim e quiserem me conhecer um pouquinho, me sigam lá no Twitter, @kelbonassoli. Eu tô direto no podcast do telhacast.com. E no sexoetintas.com.br com audiocontos eróticos. Aparece lá. Que é um prazer conversar com você, tá? Uma ótima pessoa, assim. Eu já te ouvia em alguns episódios e tal. E assim, conversando, você é muito simpática mesmo, muito gostoso Vida! Mesmo conversar. Ai, que fofo! Vocês são umas graças, todos inteligentes. É verdade, é queridos. Verdade. É fácil me relacionar com vocês, assim. Ah. Fiquei não, bem à vontade. Se relacionar falando de relacionamento, né? Ué. Dabafá também, porque essa gravação foi pensada assim muito tempo já. Ah, a gente viu que você desabafou. Isso, é. Deixa eu falar, pô. Quer que mais? Caraca! Pelo jeito, minha terapia com o filme deu certo, tá? É, então, acho que a primeira vez que eu conversei com o Hugo, assim, da ideia da gente fazer o podcast, eu já sugeri pra ele o tema. Então faz muito tempo mesmo, assim, que a gente tá planejando e tal. E não poderia ser da melhor forma, assim. Eu acho que todo mundo saiu um pouco melhor, assim, e tendo um pouco mais de conteúdo. Agora, queria citar uma frase também do Albert Einstein, né? Que ele fala que há duas maneiras de se ver a vida. Uma é pensar que não existe milagres, e a outra é acreditar que tudo é um milagre. Então, eu acho que independente da relação, independente do quão é o seu contato com o outro, isso tudo que a gente tem aqui pra viver, pra experimentar, é um milagre. Então, eu só queria fechar com isso. Tá. Só isso. Hugo. Faça o fechamento. É. Vamos lá então. Antes que ele comece a chorar, para. Oi? Aproveita que ele tá respirando, cara. Aproveita que ele tá falando rápido. Ai. Rápido, rápido. Valeu, galera. Isso aqui foi mais um Crossover Digital. Tchau. Ah, como vocês são maldosos, gente. Eu não posso nem falar. Não, você pode falar. O problema é que quando você engata a quinta, meu parceiro, difícil de pegar. Minha mãe. Maria tá doendo até. Pra vocês não peço desculpa, não, mas pra Kel, provavelmente ela se assustou, né? É, achei fofo. Oh. Toca Change Your Heart. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you, I need your love. Sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Thank you. always gonna hurt sometime. Everybody's gonna learn something.